Relativo da minha tela, tá? Mas é a sistema controle 1208, bom voo. Controle 1208279, obrigado, excelente final de semana. Controle, cordial, bom dia, azul 2796. Azul 2796, contato fazendo a decolagem, tudo na fé nível 090, viu, telefone de tudo. Solicitar a presente, desvia esquerda magnética 050. Fazendo azul 2796? Desvia meteorológica agora, esquerda 050. É forte, uma posição alta. dirigiu e repassaram na árvore. Irá manter proa até 4 mil pés após voo alida em caso de falha de comunicação, cumpre o preço da saída. Thank you.

sir. Esse é o meu, é a ponte da interseção Papá, o time entrou na 020. Salvador de Paz, control, good morning, Azul 4299, over. Azul 4299, we have contact on the platform, maintain 4,000 feet, after 4,000 feet, address to the left position, altitude 240. Value maintained, takeoff heading to 4,000 feet and right hand at the Luna, 5-3-4-0, 4-2-9-9. É o meu da presente decola com o produto da aeronave? Tá autorizado para nós. Tem que ser visto que o gravão da aeronave está sendo via pista até o Pai de 4. É ponte para o solo, vento é 200 graus, 059, altímetro 0020. É o meu decolar para nós. Geral 9983, autorizado a linha e motor 0. A linha se mantém no 0993. 5-5, due to weather. I'm heading Azul 4299. 150. Esse é o meu fora de colo. Esse é o meu fora de colo 84, para o meu litoral norte, confirme a quantas milhas irá passar. Esse é o meu atarado 100 milhas da torre. Enfim? 100 milhas já. Chance é o meu, agora está diferente. Sim, se me baixar até ali, frequência boa. T7, contato com a posição de 12 horas, 1-1 milhas. É o mesmo ano, com uma alta, sendo 4. Vai 93, autorizado de falar 1-0, vento 200 graus, 0781. Que tá mais o meu chamo controlando 20 decimal 8 bom. 20 decimal 8, chance é o meu. O papapá Charles é o meu. Papapá Charles que é a minha mãe. Na terra do Rio Jó, confirme e toda a tradição. Sua 324, cidade de Irabaia. Que é a minha mãe. Confirme e chama essa voz. Esse é o meu, está chamado às 13 horas do Lula. Quero ser a Romeu, uma terra de 12 da cidade de Salvador. Salvador, eu fico aqui em volta, só sabe a gente que o estimate foi. Geral 993 decolou 5-6, chamou contra Nino 2018, bom, bom. 208, obrigado, manja. 83, contato radar na decolagem. Tudo a via, sedação voando para nível 090, somente. Sedação voando, reinscrito 0097, 93. If you have conditions for climbing from level 1 to 0 or descending from level 080. Qualify heading 220, climbing from level 1 to 0. Negativo dessa vez para 2007, adicional 020, repaixa de 70, autorizaria do F2. É a 9983, vai ser convida, superando o 360. Vida 360, aguardando o sinal mais rápido. Azul 4299, na frequência 1221, alterna 128293. A 9.60 milhas da Central Salvador para presente informação de voo e alerta para sua equipe 12.0 alterna 12.8. Alpha Kilo Delta, 3 miles to correct position with a service terminator. Apache Israel follow Israel's approach. Apache 120 to small 1. Follow 07, primeira direita, chama Sony 1219. Autorizado de falar 17, vento 1670, grau 08. Bom dia, senhor MR. 312, posso ver a palavra? Poxa, MR312, autorizado. A linha de falar 1670, grau 08. A linha de cola também, minha 312. 128, Lima Terra, está muito grato e um ótimo dia. Salvador Cordial, bom dia, aqui do Papo Uniforme, Lima Charlie Hotel. Acionado 5210, decolado 17 na sua escuta, Lima Charlie Hotel. Papo Uniforme, Lima Charlie Hotel, Montanha, Luiz Vizão, Felipe Axé, Reporte Farol da Barra. Vizão, Axé, Reporte da Barra, receita do pé, Charlie Hotel. na Serra Hotel, com tudo certo, ok? Alvarez, chama o seu serviço, minha frequência 1-2-0, Smart 5, Alcena 1-2-5, decimal 4-5. Afirmativo, vai chamar o seu serviço, 2-2-5, Alcena 1-2-5, 4-5, Alcena 3-1-2. 304, decolou 2-3, chama contra mim, 1-2-0, decimal 8-1. 2-0-8, obrigado, até. Controle Salvador, 33304, faça 1410, Armorola. 33304, contato com a minha decolagem, tu vai enviar bom no caminho 387. Salve Lima, 380-3304. Dragon, é só me ligar na rádio do BC. faixa de execução lógica, altímetro na 021. Telefone, uma característica que você encontrou, tem o seu passarinho. Solos 34, liberei direito, chame solo em 1209, 019. Direito 219, eu vou 1239. Essa faixa é autorizada em Niemann, solo 7, reposto pronto. Vai ser autorizado a decolar 1 a 7, 2 a 0, 0 a 0, 0 a 0.